nosso time, nossa vida, nossa quadra. Amado por aqui, respeitado nas quebradas. De Brasília pro mundão, da SEB pra final. Pega taça campeão, traz pro Distrito Federal. É nosso orgulho, um presente sem embrulho. Detona, não deixa entulho. Vai torcida, levanta a mão e faz barulho. Continua, vamos nessa, mantém o pique. É quadra, não é street. Vem comigo e continua que você faz parte dessa equipe. Vem, yeah. Quando eu digo uni, a torcida diga verso. Uni, verso, uni, verso. Quando eu digo uni, a torcida diga verso. Uni, verso, uni, verso. Quando eu digo uni, a torcida diga verso. Uni, verso, uni, verso. Quando eu digo uni, a torcida diga verso. Uni, verso, uni, verso. Esses são os guerreiros, universo 2010. Guilherme e Mineiro, Arthur e o Alex. Juntos uma equipe é que ninguém vence sozinho. Rossi e Brasília, Lezinho e Valtinho. Universo de Brasília, uma família, três irmãos. Enéas, Birutiano, Cipriano e Estevão. Vencer vai ser bonito, habilidade não é firula. Comissão técnica, no comando, continua. Respect, universo. Basquete, NBB 2010.